Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, o programa dedicado aos sons de rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. E começámos hoje com uma banda clássica do surf rock, os Ventures, uma banda formada em 1958 em Tacoma, no estado de Washington, uma banda que popularizou a guitarra elétrica no final dos anos 50, uma banda que também foi uma das primeiras a usar uma série de pedais de efeitos, desde logo o pedal fuzz, o pedal associado ao som do garage e de um rock um pouco mais sujo e mais pesado. Os Ventures, que passámos na Floresta Encantada, mas num concerto ao vivo no Japão, em 1966, um dos seus clássicos a rodar na Floresta Encantada, a faixa Wipeout, um momento também para o baterista dos Ventures brilhar um pouco, o baterista Mel Taylor, que de facto tem aqui um momento exemplar neste concerto no Japão em 1966. Vamos avançar agora sim com momentos mais psicadélicos e seguimos com uma banda bem mais desconhecida. Chamam-se US69, uma banda formada no estado do Connecticut. Editaram um disco em 1969, Yesterday Folks. É um disco que combina não só o rock, mas também o jazz, a soul, o funk e também as texturas do Médio Oriente, e o resultado é Yesterday Folks. A música que vamos escutar agora chama-se I'm On My Way, A Patch of Blue, um tema que recupera o som da sitar e a mistura com outras texturas num belo documento do psicadelismo de finais dos anos 60. US69, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. a patch of blue, a cloud above, a sky, oh my, how high am I, why am I so high, could I be maker for its own lack of sin. Annihilation came, no one could divert its path, or could they blame God's unmerciful wrath? Now I'm the only one left to sing the Psalms of Aftermath. Aftermath. A Floresta Encantada, primeiro com os US 69 no registro de 1969 e Yesterday's Folks com a faixa I'm On My Way, A Patch of Blue, um tema que integra a citar fundindo-a com os instrumentos do rock and roll, assim como a banda que se seguiu e o tema que acabamos de escutar, Psalms of Aftermath, pertence aos Amboy Dukes, banda de Detroit, formada em 1965. O registro de estreia onde está esta música é de 1967, o ano do Verão do Amor, e os Amboy Dukes ficam para a história do rock como uma banda que revelou o gênio de Ted Nugent. É aqui que ele surge num primeiro momento de maior visibilidade, precisamente nos Amboy Dukes. Seguimos agora com uma banda associada a uma pop mais barroca, ou seja, uma pop que se associa a texturas da música clássica, mas sempre com aquele travo psicadélico, e esta banda vai também buscar muita inspiração a bandas como os Beatles. Era impossível fugir a essa inspiração, especialmente nas harmonias vocais. Chamam-se The Left Bank, surgiram em Nova Iorque em 1965, e um dos seus temas de grande êxito, chegou mesmo a escalar a tabela de vendas nos Estados Unidos, chama-se Walk Away Renee, e continua ainda hoje a ser um testemunho daquilo que se cataloga como pop barroca, e neste caso com pitadas de psicadelismo. The Left Bank, bank com E no fim, agora para ouvir Walk Away Renee na Floresta Encantada. You're not to blame. me. What a hot world to face in the light of an angry sun. Ain't it hard to get on if you ain't got that someone? Hey. And it seems that my days are numbered, down to a precious few. People I know that I can't get it back together without you. I see the heavy moonlight, syrup dripping down my window, flowing like a river through the tears that I have cried. I gotta find myself, hey, a reason to go on living, but you can't breathe life into something already died. Hey. And it seems that my days are numbered, down to a precious few. People I know that my days are numbered, 'cause I can't get it back together without you. All right. Floresta Encantada, primeiro com os The Left Bank, uma das bandas associada ao movimento de pop barroca, a provarem também que Neil Hannon e os Divine Comedy não descobriram a roda, ela já estava descoberta há muitos anos. Viagem até 1966 com o single Walk Away Renee, uma das mais reconhecíveis dos Left Bank. Entretanto, passámos para os Blood, Sweat and Tears, a banda formada em Nova York em 1967. É de 1968 o disco que lhes valeu o Grammy para melhor álbum do ano para este grupo, que teve muitos músicos a entrar, a sair, incluindo os Mothers of Invention de Frank Zappa. Child is Father to the Man, o disco onde podemos encontrar a faixa que acabámos de escutar, My Days Are Numbered. Os Blood, Sweat and Tears ficaram reconhecíveis por serem uma das primeiras bandas a integrar instrumentos de jazz, instrumentos de sopro nas suas músicas. Seguiram por territórios bem mais pop do que aqueles que estamos hoje a escutar. Este registro, o álbum de estreia em 1968, é um dos mais brilhantes documentos dos Blood, Sweat and Tears, o álbum Child is Father to the Man. Seguimos agora com os Spirit, banda da Califórnia, com o registro 12 Dreams of Dr. Sardonicus, considerado um dos grandes álbuns do rock psicadélico. Saiu em novembro de 1970, tem produção de David Briggs, um nome que habitualmente trabalhava com Neil Young, e deste registro escolhemos a faixa When I Touch You. São os Spirit no registro emblemático 12 Dreams of Dr. Sardonicus, editado em 1970. I won't. A Floresta Encantada, primeiro com o Spirit, no seu registro emblemático 12 Dreams of Dr. Sardonicus, editado em 1970. Escutámos a faixa When I Touch You, que colámos com Time Has Come Today, dos Chamber Brothers, a banda que se popularizou por fundir ao rock também texturas da música soul. O grupo tem um passado mais próximo do R&B, mas que aos poucos desenvolveu rock, gospel, funk e psicadelismo. Aliás, uma das primeiras bandas psicadélicas a incluir a soul na sua música, em especial no disco que resume isso tudo, The Time Has Come, editado em 1967, e onde fomos retirar a música que escutámos há pouco, Time Has Come Today, dos Chamber Brothers, a rodar hoje então na Floresta Encantada. Seguimos agora com uma banda misteriosa, mas que nos deixou um álbum emblemático e que define o rock underground das décadas de 60 e 70. São os Felt, uma banda do Alabama, editou em 1971 o único disco da carreira, a Felt, uma banda que tinha no seu core dois guitarristas, Mike Jackson e Stan Lee. Stan Lee acabaria depois por integrar um pouco mais tarde os Dickies, uma banda mais virada para o punk e que durou durante as décadas de 1970 e 1980. E é precisamente com os Felt que seguimos agora. Em 1971, no seu único disco da carreira, vamos ouvir agora a faixa Destination. São os Felt na Floresta Encantada. Every day we spend together, has touched my heart forever. But I must leave now or never, and seek a life that I must. On the road, looking for my

A Floresta Encantada, primeiro com os Felt, em 1971, no disco homónimo e único álbum da carreira dos Felt, Destination, foi a faixa que escutámos lá atrás. Entretanto, os texanos Golden Dawn, uma banda que editou em 1966 o seu único disco, Power Plant, um álbum que ficou algum tempo à espera para ser editado e só saiu após o sucesso de Easter Every Everywhere, dos conterrâneos da 13th Floor Elevators, uma banda psicadélica e que deixou enormes descendências, muitas descendências a partir dos 13th Floor Elevators, uma das primeiras bandas psicadélicas, mas lá está, os Golden Dawn já tinham gravado quase um ano antes o registro Power Plant, mas só conseguiram editar também por força dos 13th Floor Elevators. Escutámos a faixa This Way Please para o registro A Power Plant, editado em 1966, dos Golden Dawn. Estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana e, para o final, uma verdadeira raridade. Aproveitamos, claro, este programa também para, de vez em quando, passar algumas raridades, temas difíceis de encontrar. Agora, nem tanto devido às reedições, mas neste caso falo do disco de 1972 do músico D.R. Hooker, o álbum The Truth, e na altura, em 1972, só foram feitas apenas 99 cópias e por isso mesmo durante várias décadas este disco era considerado um dos discos mais raros da história e é, ainda continua a ser, pelo menos nessas cópias originais. É um álbum muito próximo daquilo que se pode classificar como rock cristão, um álbum com muita mensagem religiosa. No entanto, acaba por ser um belo disco de canções entre a folk e o psicadelismo. Fala-se que D.R. Hooker teria pensado fazer um novo trabalho, isso não voltou a acontecer. No entanto, algumas demos já foram reeditadas e neste momento já é possível encontrar várias reedições do registro The Truth de 1972. Aleluia aos vários diggers por esse mundo fora que de certa forma também conseguem não só encontrar os álbuns, mas conseguir republicá-los. Vamos então até 1972, um momento de verdadeira raridade na Floresta Encantada desta semana, um álbum perdido, pertence a D.R. Hooker, chama-se The Truth, e vamos escutar a faixa Forge Your Own Chains. Este é D.R. Hooker em 1972, para o final da Floresta Encantada. Até para a semana. Can't dig what you're doing. I won't know you pretty soon. Got to try to improve your brain to see it clear. You forge your own chains. Forge your own chains. Consequences on